sem presente, o meu é tá presente, sem embrulho e laço, sem falsidade maquiada, roupa nova e sorriso de falso. Pra mim que meus natal ainda vale a pena, amigo oculto é Deus, o resto é só conhecido, essa é a cena. É meu churrasco com a minha véia, que fica, festa pequena, mas sincera, onde a lembrança justifica. Duas cadeiras e não falta nada, dois copos e tá completo. Mais um ano acabando e nós sonhando em ter um teto, onde o mapa acredita conhecer pelo que corro. É só de vista, conhece menos que meus cachorros. O Jingle Bell aqui não toca, mas nunca senti falta. Falta de amor fez eu homem, um presente é sempre a minha pauta. Minha ligação de boa festa, bom Natal pra educação, que fez eu crer que os presentes era real, irmão. Natal passado vários tava e hoje não tá. Próximo é mesma fita, agradece se chega lá. Pinheiro seca e a luz já não chama atenção, pra que as lembranças que ficou da data foi decepção. Minha noite já tá na cama sem ansiedade, descobre cedo que muitos não ficaram até tarde. Qualquer champanhe que estoura vai descer azedo pro pivete que viu Papai Noel chegando bêbado, onde os abraços dos parceiros nunca foi artificial. Veracidade na pobreza, onde eu ouvi Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, tudo bom pra nós aí. Presente, mas também sem ter inveja dos outros. Sem chaminé, casa alugada, talvez venha pelo esgoto. Rato carrega o trenó e usa gorro, compondo dia 25, ideologia da qual eu morro. Papai Noel não trouxe ingresso dos bate-bate, talvez ficou num cativeiro esperando o resgate. Polo Norte não é longe, acho que é impossível. Sonhando quando pivete, tipo os brinquedos incrível. Difícil, quando escolaridade evitou carta da criança, que o sofrimento e surra já tá farta. Talvez ele exista mesmo, algum carteiro tenha dó. Foi dar laço pro presente, acabou dando um nó. Dei valor aos reais motivos quais eu comemoro. Não é pra pedir, pra agradecer que nos natais eu oro. Sem panetone pra quem na Páscoa ganhou nem bis. E o abraço da véia sincera deixou mais feliz. Consequência, colheu vários que o ódio aqui semeia. Fez a família não ter gosto de fazer uma ceia. Contradição do caralho, Deus é mais triste que puto. Não comemora o nascimento, aniversário de luto. Tentando entender o mundo alheio, outra realidade. Felicidade é mentira, tristeza é a verdade. Maturidade vem cedo pros projetos de vida louca. Que nunca reclamou quando o presente era roupa. Eu acho que é aquela fita mesmo, independente de crença ou religião. Se o dia 25 de dezembro for um motivo pro abraço, um motivo pra apagar a mágoa, um motivo pra matar a saudade, então que todo dia seja dia 25 de dezembro, tá ligado? Que todos os dias sejam repletos de votos de felicidade. Vida curta demais, tio, é muito ódio, mano, é muito ódio ao nosso redor. Independente do que tenha acontecido, acho que a gente tem que se libertar, tio, certo? É muita ideia, muita ideologia, muita hipocrisia. A gente acaba não vivendo várias fitas e acreditando num bagulho que de repente nem é, tá ligado? Então a gente tem que se libertar e tem que viver mesmo, tá ligado? Desfrutar o momento com as pessoas que amam.